Porra, velho. Caralho, uma hora dessa da noite, velho. Que deve ser? Alô? Meu telefone toca meia-noite, meia foda. Não sei se vou agora nesta fita cabulosa. O capeta diz: aceita secreta, é sexta-feira. Você tá desempregado e a coisa tá feia. Irresistível, a fita é a maior, parceiro. Tem quatro mano envolvido e uma mina no meio. Eu faço tempo que não me emprego. E aí, toda empresa pede meu antecedente criminal, culpado. Já que não me dão oportunidade, vou viver Robin Hood. Só que é de verdade. Amanhã 157 pra esquematizar em um local que nem um pitbull burro possa imaginar. Na subida da ladeira, num barraco de madeira, vamos se organizar. Põe as cartas na mesa, meu Chevette com motor de Opala tá na parada comigo. Piloto de fuga da rapaziada. O local é mamão com açúcar. Pega nada, véia, a fita é dada. Sem zoada, sem bala. Se haver falha, a firma vai armada, João, com duas pontos 40 e uma dose de repetição. Na hora da ação, minha atitude vai muito mais além. Pra mim parar, somente Deus e mais ninguém. Vou sonhar, ninguém. Quero conquistar igualdades, direitos, dólar no bolso pra alimentar meu herdeiro. Lida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Lida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Na sequência, o plano todo esquematizado. Beto, Badu e Bebel esperam do outro lado da avenida. Vamos agora na casa do rato, meu chegado. O artigo pra assinar é pesado. Formação de quadrilha 15714. Pra longe de mim, passei 3 anos no 12. Aí, compadre, o local é uma concessionária. Localizada bem logo em frente à praia. Voa 50 por hora, devagar, na moral. Pra não chamar atenção dos cachorros, paga pau. A segurança dos playboy a gente vê que é foda. Viatura no setor de mansão a toda hora. Mas como é que é esse bagulho aí que eu não entendi direito, ladrão? E aí, parceiro, o cofre fica no segundo andar. Durante a noite hoje só tem um vigilante lá. Vou estacionar meu Chevette, hora da ação. Vou rezar pra ti, mas o primeiro ladrão. Então vai, vai, vai, vai. Cada um sabe sua função. O sistema é nervoso, velocidade na missão. Bebel chega intimando inteligente. Pretende atrair o vigilante para o portão da frente do meu lado. Beto e Badu carregando o pente pra utilizar. Se for preciso, de repente, no andamento vão por trás. Pra pular o muro em direção ao cofre de malote e ouro puro. Nunca mais minha família vai ralar. Tipo besta, pra aqueles que acumulam a riqueza do planeta. Lida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Lida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Perdoe, senhor, se eu estiver agindo errado, mas é pelo futuro da minha família este pecado. Se passaram 20 minutos, o tempo corre. Tô contando com a nossa precisão e a sorte. No momento cada qual tá fazendo sua parte. Ladrão, no combinado eu não quero que mate. Tô ficando na espera, pronto para o pinote. Na hora que os parceiros saem com o malote, o rato fica no orelhão de esquina, só passando os panos. Qualquer falha ele já tá preparado com cano. De dentro do carro vejo o Bebel com o vigilante. No sorriso, no abraço, no beijo. Se mó romance, vou passar o fio pro rato enquadrar. Tomar o ferro, é só um vigilante. A chance dele é zero, sem mistério. No que ele se achou, o garanhão, voz de ladrão. Perdeu, perdeu, ferro, munição, otário. E então, levaram pro banheiro o vigilante. Sem tiro, sem sangue, o amarraram com barbante. Lá se foi 30 minutos, cadê Beto e Badu? Bebel e Rato já vieram, a chave tá no contato. Lá vem bora, os dois malucos atravessando bora, a pista véio. Com malote na mão e afeição de alegria. De repente ouço do outro lado da rua, observei. Vamos dar fuga, é a viatura e não é uma. São duas que vieram dar o pote, mas não imaginaram que o piloto aqui é forte. No pinote, poeira levantou, então segura a fuga. 1h45 da madruga. Cuidado crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Cuidado crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Tô ligeiro, direto para a nossa quebrada. Na minha cola, viatura de sirene ligada. Já passei pela Castelo Branco, atravessei a ponte. Tô na Avenida Beira-Mar, bem em frente, o Casino Maranhense. Tipo pega, não pega. Já atingiram o para-choque, mas ladrão não se entrega. Em alerta, Badu tá prevendo perigo. É um risco, mas desde o início foi dito. Passo batido, em frente à integração. Bebel nervosa com um tiroteio na perseguição. Tiro no retrovisor, o rato logo revidou. A 140 veio, o carro quase capotou. Mas não, eu manobrei como nunca ladrão, na intenção de salvar a minha pele dos irmãos. Aí fudeu, infelizmente aconteceu. Entre uma pá de tiro, acertaram um dos pneus. Não teve jeito, perdi o controle. Subi o canteiro e de frente nós batemos em uma Pajero. No desespero total, ninguém sabia o que faz. Badu saiu no pinote, Bebel e Beto mais atrás. O rato tá desmaiado, eu impossibilitado de mover a minha perna e também o meu braço. Gritaram, manda a cabeça, vagabundo. Beto bora, mandou bora. Tomar no... Tiro de lá de cá e logo acertaram o Badu. Caiu no chão, bem na cabeça, a morte foi instantânea. Bebel começou a chorar e se ajoelhou na lama. O Beto fala: vai, não adianta, não fique parada. Ele morreu, pega o malote, sai das paradas, vai. Ela correu com o malote na mão, junto com o Beto, enquanto eu e o rato na minha cabeça um flashback. Pai, pai, meu pastor. Hoje não, filha, rapidinho, volto logo. Fim da linha, sem sucesso, tamo algemado. Trancafiados na ferragem, na batida do carro. Sofrimento, dor e angústia, frustração. Direitos humanos não vigora pra nós, humilhação. Bicuda na boca, soco na cara, visão embaçada, coronhada. Em relação às grades é quase nada. Eu deitado, quase desmaiado, escuto os gambé falando que mataram Beto e prenderam Bebel. E o malote, segundo eles, não foi encontrado. O dinheiro não apareceu, é verdade ou foi confiscado? E nos puxaram pela perna para o Camburão. Imediatamente já chamaram a televisão. No Camburão, algemado eu, Rato e Bebel, apresentados à TV como se fôssemos um troféu. Final trágico, vida do crime, é isso que dá. Quando não é morte, é cadeira de roda ou cadeia. Vida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Vida do crime, a vítima do crime é só você. Infelizmente eu não sei o que fazer. Toma atitude, meu irmão, é cabuloso. Você 5-7 nervoso. O que fazer? 5-7 nervoso. É cabuloso. 5-7 nervoso.